Portanto, a Unidade Pastoral pretende ser um grupo de paróquias que trabalham mais próximas, que se pretendem criar laços mais profundos para ajudar a viver melhor essa experiência de fé. Quando viemos para cá, viemos dois padres e um diácono, e assumimos esta parte, vai de Oliveira do Hospital até o Seixo, como unidade pastoral também. Agora, a ideia seria não só que este grupo de padres que viemos já em conjunto, mas que todo o concelho se pudesse sentir como um concelho que vive a fé de um modo mais coerente, de um modo mais fraterno, de um modo mais unido. Então, a possibilidade deste 22 de maio foi justamente isso, foi justamente querer marcar bem esta identidade do concelho, que são muitas paróquias, temos 5 padres aqui a trabalhar, portanto, podermos tentar viver mais em conjunto aquilo que é o importante, o mais importante da fé.